88.6. Controle, Salvador, bom dia, Tan 3191, decolando da Elf. Da 340, 3191. Salvador, bom dia, essa carga de 4.7. Quatro na zero, na pouca, essa carga de 4.7. 209 para o SOP. Muito, muitíssimo grato, é um ótimo dia, 209. Controle Salvador, muito bom dia, 209. Subindo plano 00 na Coral 309. Bom dia, patrulha 7. Controle Salvador, bom dia, patrulha 7. perspectiva da Delta. Salvador, bom dia, Gol 094. Decolou na bomba na frente. Zero Momo, 94. vou passar Tango Lima Golf. Forma de limpeza. Y este es el problema que ha sido de 2, 1, 2, 3.